Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, diz assim: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Vamos orar. Senhor Deus, Tu que és o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, Deus que cura, nós clamamos, Senhor, a Tua presença nessa noite em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, venha nessa noite curar as nossas vidas. Venha, Senhor Deus, curar aquilo que precisa ser curado, restaurar aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade em nossas vidas, Pai. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio em fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Apenas dois versículos que nós lemos do livro de Mateus, falando sobre a cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, diz a palavra de Deus, que estava acamada, com muita febre. E naquela época não tinha dipirona, né, AS. Naquela época era a simpatia. E para quem não acreditava nessas coisas, sabe que não adianta, só Deus. Porque Deus adianta. E diz a palavra que a sogra de Pedro estava com febre. E Pedro, Jesus chegando, né, tanto que a gente percebe que Pedro nem tinha ido, né, nem outros textos mostram que era Tiago e João só que foram. Pedro provavelmente já estava lá cuidando da mãe dele, da sogra dele. E Jesus, quando chega, olha aquela mulher na cama, toma pela mão, cura aquela mulher, ela passa a servi-los. Eu gostaria de refletir sobre isso nessa noite. Sobre apenas esses dois versículos mostram o que Jesus ele pode fazer nas nossas vidas. O que Jesus ele tem poder para fazer. Algumas coisas me chamaram a atenção. Apenas esses dois versículos, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira delas é que Pedro era casado. Provavelmente nós temos a imagem do apóstolo Pedro, né, como todos os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles como sendo homens que iam sozinhos. Efetivamente, e provavelmente eles estavam sozinhos. Mas eles tinham mulheres também que os acompanhavam. Pedro era casado, Pedro tinha mulher. É, e que bênção são as mulheres. É, quem é o marido aí que pode dizer minha mulher é uma bênção? Amém? Amém. E as mulheres? Quantos podem dizer meu marido é uma bênção? Amém? Eu não ouvi tantos améns não nas mulheres, mas tudo bem, né? Eu ouvi mais bênção dos homens, né? Ô, pastor, minha mulher é uma bênção. Mulher, e pastor, amém, né? Pastor, amém. Amém, vai, amém. E as mulheres são uma bênção na vida dos homens, né? Aliás, é interessante, a mulher de Pedro, ela não é citada na Bíblia. Somente a sogra dele é citada, né? Já pensou se você fosse a mulher de Pedro, você é mulher? Né? Pedro fez tanta coisa, né? Pedro, ele é tido como aquele apóstolo mais sanguíneo, aquele apóstolo que mais teve, um dos apóstolos que mais tiveram do lado de Jesus, e nem citou o nome da mulher dele, ainda foi citar a sogra ainda, né? Ai, se fosse comigo, né? Fala da sogra, mas não fala de mim, não sabe o que eu passo, né? Aliás, os homens, muitos homens não sabem o que as mulheres passam, né? Nós que somos homens, nós não sabemos o valor que existem nas mulheres muitas vezes, como as mulheres são valorosas, como as mulheres elas conseguem, eu fico impressionado com a resistência que as mulheres têm, né? Quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para minha mãe, elas, mulheres, elas têm uma resistência fora do comum. Eu, quando eu vou fazer alguma coisa, faço, já estou cansado. Às vezes eu vejo que as mulheres elas têm aquela força para estar desde manhãzinha até a noite lá trabalhando, né? Homem não, homem é diferente. Vai pregar um prego na parede às 8 da manhã, às 8h15, para e fala, estou cansado, e fica a tarde inteira no sofá, até a noite. Fala, estou cansado. É. Já as mulheres não, as mulheres têm uma resistência, as mulheres são valorosas. E isso, meus irmãos, nós vemos que a bênção que é a mulher, a bênção que a família é no ministério, a bênção que as mulheres são no reino de Deus, a bênção que as mulheres são na vida dos seus maridos. E é interessante, a palavra de Deus ela mostra que a mulher foi criada para ser ajudadora dos homens, né? Ajudadora do homem. A mulher, quando foi criada, foi feita com uma missão, né? Uma submissão, ou seja, ela tem uma missão de estar sub o homem, ou seja, junto com o homem, está ajudando o homem, E assim acontecia na palavra de Deus, né? Aqui nos evangelhos nós não vemos muito as mulheres, vemos algumas outras, mas as mulheres estavam sim nos ministérios com os apóstolos. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Olha que o apóstolo Paulo fala: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Né? Olha aqui o que diz o apóstolo Paulo, ele está falando: olha, nós também não temos direito de levar nossas mulheres nas convenções evangelísticas, né? Nas missões, né? Assim como os apóstolos fazem, assim como Pedro faz. Então as mulheres nos levam a crer que provavelmente as mulheres estavam sim com os apóstolos. Elas não são citadas, mas elas estavam sim com os apóstolos. Você acha que o homem sabe cozinhar? Não menosprezando as mulheres, dizendo que elas só cozinham, e que elas só servem para isso no reino de Deus. Não. Deus, quando ele subiu, Jesus, quando subiu aos céus, ele enviou seus dons sobre todos. E inclusive as mulheres. As mulheres têm sim dons e não apenas estão na igreja para ficar arrumando as coisas e cozinhando. Não. Mas homem na cozinha é terrível. Já pensou se os apóstolos forem depender de Pedro para cozinhar? Ele era pescador. Imagina o que não fazia, Tomara que ia fazer um peixe assado. E não ia sair mais nada. Mas as mulheres estavam, Pedro era casado. Os discípulos não eram solteiros. As mulheres, elas têm o seu valor no reino de Deus. As mulheres, elas devem estar sempre ajudando na casa de Deus. Deus, ele não criou na mulher uma classe inferior. Não. Deus, ele criou alguém para estar ao lado, alguém para estar ajudando. É assim devem ser as mulheres. Muitas igrejas nós vemos que as mulheres, elas são menosprezadas, são colocadas de lado. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, nos ensina que a mulher tem sim muito valor. A mulher, ela tem sim, dentro do reino de Deus, um papel muito importante. E principalmente dentro da família, assim como na família de Pedro. E Pedro estava lá. Estava lá com a sua sogra. Provavelmente estava preocupado com a sua sogra. E como as coisas desse mundo tendem a nos preocupar. E nós vemos a capacidade, nesse texto não nos fala, mas existe um outro texto que fala que Jesus, ele saiu, ele foi curar, Jesus aqui, Jesus, ele tinha ido para Cafarnaum, para uma outra cidade. Pedro não estava com ele, Tiago e João estavam com Jesus. Mas é sempre interessante que na Bíblia a gente sempre vê Pedro, Tiago e João andando com Jesus, não apenas Tiago e João. Mas nessa missão anterior de Jesus só estava Tiago e João, Pedro não estava. Impressionante, meus irmãos, como algumas coisas na nossa vida têm a capacidade de deixar a gente para baixo, até mesmo com as coisas da igreja. Algumas coisas que acontecem em nossas vidas começam a desanimar a gente, começam a deixar a gente preocupado. Algumas coisas nas nossas vidas começam a aparecer e a gente perde a vontade de fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que sou muito afetado com coisas que acontecem. Às vezes acontecem algumas coisas, eu fico meio triste e cai a motivação. E assim foi com Pedro. Pedro não estava lá com Jesus, não estava onde ele deveria estar. E Jesus, eu tenho certeza que quando ele fez aquela cura do centurião, uma cura que foi maravilhosa, estava ensinando. Tenho certeza que Jesus, quando ele olhava para os seus discípulos, ele falava: está faltando alguém aqui, está faltando Pedro. Pedro não está aqui. Onde está Pedro? Vamos até a casa dele. Ah, meus irmãos, Jesus é aquele que vai buscar as suas ovelhas. Não importa o quão deprimido eu esteja, não importa o quão preocupado eu esteja com as coisas dessa vida, seja saúde, problema financeiro, problema familiar, alguma coisa que tira a minha paz, Jesus, ele se lembra de mim. E ele vai até a minha casa. Porque se tem algo que está me impedindo de eu adorar a Jesus, tem algo que está me impedindo de eu servir a Jesus com todas as minhas forças, Jesus, ele vai tirar esse empecilho de mim. E é essa fé que nós devemos ter. Essa fé de que Jesus, ele vai me buscar. Foi isso que ele fez. Ele chega até a casa de Pedro e ele olha e ele vê o motivo que estava impedindo Pedro de estar com ele. Por isso que diz aqui nesse texto que a primeira coisa que Jesus fez quando entrou, ele viu. Ele viu aquilo que estava impedindo a Pedro. E era a sogra dele que estava doente. Estava fazendo com que ele estivesse impedido de louvar a Deus, de viver aquela vida que Deus preparou para que ele vivesse, para fazer as obras que Deus preparou para que ele fizesse. O que ele estava impedindo? Meus irmãos, Jesus Cristo, ele vê estas coisas. Nada passa desapercebido por Deus. Como é interessante que quando nós estamos padecendo, quando estamos sofrendo por alguma coisa, seja um motivo de saúde, alguma tristeza, ou alguma decisão importante que a gente precisa tomar e fica, será que eu faço isso ou aquilo? Ficamos naquela aflição, a primeira coisa que vem na cabeça, começa a ter aquele silêncio, a gente não encontra nada, nenhuma informação e nada acontece, e a gente começa a pensar assim, será que Deus não está olhando isso que está acontecendo na minha vida? Será que Deus não está olhando isso que está acontecendo? Será que Deus não consegue ver? Aliás, isso é até uma pergunta filosófica, né? As coisas ruins que acontecem, será que Deus não está vendo? Por que Deus permite? Essas doenças tão graves, né? Imagina o Pedro lá olhando a sua sogra acamada. E por quê? Por que Deus permite algumas coisas em nossas vidas? Por que as coisas ruins acontecem nas nossas vidas? Por que Deus permite que nós passemos por essas coisas ruins? Seria tão mais fácil se Deus, esse daqui não vai acontecer nada, só bênção. Amém? Só bênção a partir de hoje. Já pensou se fosse assim? Por que passam os dias e a gente percebe que a gente se confronta com algumas coisas que entristecem a gente, algumas coisas que abaixam a nossa autoestima, abaixam a nossa moral, a gente perde até a vontade de viver, muitas pessoas até pensam em se matar, a gente fala brincando, você fala, pastor, não é assim também, mas muitas pessoas pensam até no suicídio, por coisas tão, por aflições tão grandes, e por que isso? Por que Deus permite tanto? Por que Deus permite até a doença? Por que Deus permite a doença na vida das pessoas? Tem um texto que eu gosto muito, lá em Êxodo capítulo 16. Se nós queremos entender a Deus, nós precisamos olhar lá no comecinho, como as coisas foram criadas. Nós conseguimos muito mais entender a Deus lá em Gênesis, Êxodo, conhecer como Deus ele é, porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele começa a se mostrar lá no Gênesis, ele se mostra da maneira mais simples lá. Olha o que diz Êxodo capítulo 16, versículos 3 e 4, diz assim. Êxodo 16, 3 e 4. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para esse deserto para matares de fome a toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Olha o que estava acontecendo lá, o povo tinha saído do Egito, eles estavam escravos no Egito. E Deus, quando tira aquele povo da servidão do Egito, Deus os leva para o deserto. E acontece que no deserto é deserto, né? Como o próprio nome diz, não tem água, não tem comida, não tem nada. Você sai da sua casa, imagina você saindo da sua casa, você vai levar um mantimento, uma provisão para você e para sua família. Passa o tempo, você está no deserto, não tem nada. Não tem aquela vendinha onde você pode comprar uma água, não tem um lugar que você pode comprar uma comida, uma lata de atum para fazer um patê, não tem nada. E aí o povo começa a pensar: ah, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso com a gente? Ah, Senhor, estava tudo tão bom. Quanta carne tinha, olha, a gente fazia churrasco sempre no Egito. A gente estava naquela nossa vida boa, comia pão até fartar. E o Senhor está matando a gente. Quantas vezes a gente não reclama com Deus, Senhor? Senhor, eu estou morrendo, Senhor. O Senhor não está vendo, Senhor? Eu estou morrendo. Senhor, eu estou passando por dificuldade, o Senhor não está vendo. E, meus irmãos, os desertos da vida, é Deus quem nos leva. Deus está nos guiando. Lembra como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele quem me guia. Seja pelos passos verdejantes ou seja pelo vale da sombra da morte, Ele é quem me guia. O Senhor está conosco, Ele está conosco. Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. E nós devemos crer nisso, meus irmãos, que se nós estamos passando por coisas, se nós temos passado por aflições, o Senhor está vendo. E o Senhor, Ele faz isso para que nós possamos buscá-lo dia após dia também. Muitas pessoas se esquecem de Deus, e Deus, Ele permite esses desertos em nossas vidas para que nós estejamos dia após dia em comunhão com Deus. E isso é muito fácil de se ver. Pode olhar, você pode reparar para as nossas vidas. Os momentos em que nós mais buscamos a Deus são os momentos que nós estamos mais aflitos. Quando tudo está bem, né? Quando tem aquela mesa farta, às vezes a gente até esquece de orar agradecendo a Deus a refeição. Agora, deixa acabar a comida para você ver se você não ora. Deixa a dispensa ficar vazia para você ver se você não ora. Deixa a conta corrente ficar no vermelho para você ver se você não ora. Tem gente que fala, pastor, estou orando faz tempo já. Minha conta está vermelha faz tempo já. A dispensa está vazia faz tempo já. Nós oramos mais nas aflições. Nós oramos mais quando a coisa aperta. Nós oramos mais quando as coisas estão mais difíceis. Deus sabe disso. E olha o que Deus fala. Eis que vos farei chover pão dos céus. Não é do forno que vai cair, não. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós queremos ver os milagres de Deus na nossa vida, se você quer viver no sobrenatural, ver Deus agindo na sua vida, né? Às vezes essas coisas de Deus parece que é coisa que só acontece no vizinho, né? Só acontece com as outras pessoas. Comigo, eu nunca vi um milagre comigo. Ah, mas quando eu vou na igreja, vai o irmão dar o testemunho. Ah, que bênção. Mas na minha vida não acontece nada. Ah, meus irmãos, se nós queremos ver chover pão do céu na nossa vida, se nós queremos ver a provisão de Deus, ela cair dos céus, nós precisamos entender esse deserto de Deus, que no deserto nós devemos buscar a Deus dia após dia. Seja nos desertos da vida, Deus ele olha, Jesus ele vê, Deus ele está olhando, Deus não passa nada desapercebido por ele, nada passa desapercebido por Deus, ele está olhando as nossas vidas. Não pense que Deus se esqueceu de você na sua aflição, não. Deus ele não se esquece de nós, Deus ele ouve, Deus ele está atento ao nosso clamor. E ele fará o sobrenatural de uma maneira maravilhosa nas nossas vidas, no tempo certo. Deus, ele é maravilhoso, ele olha. Jesus Cristo, ele vê. Jesus, quando ele entrou naquela casa, na casa de Pedro, ele olhou. Primeira coisa que diz que Jesus fez quando ele entrou naquela casa, ele olhou. Ele viu a sogra de Pedro. Ele não somente olhou. Porque Deus, ele é compassivo. E existe uma coisa muito interessante em Deus, que Deus, quando ele olha, existe algo dentro de Deus que o faz fazer alguma coisa. É diferente da gente, às vezes passa por alguém pobre, algum mendigo na rua, ou algum bêbado caído. A gente passa, ou você passa meio de lado e fala, não quero nada comigo. Ou até você olha com compaixão a essa pessoa, mas aquela compaixão não te leva a fazer nada. Mas Jesus Cristo é diferente, meus irmãos. A compaixão de Jesus move ele a fazer alguma coisa. A compaixão de Jesus, ele não somente olha, mas ele também vai e cura aquelas pessoas. Jesus, ele curou as pessoas. E ainda no livro de Êxodo, Deus, ele também curava. Né? Não pensa que a cura de Deus foi algo que veio quando Jesus veio. Não, Deus, ele cura. Curava antes de Jesus, curou em Jesus e continuará curando enquanto houver doença. Deus ele cura, olha lá em Êxodo capítulo 15, um pouco antes, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, versículo 26, diz assim: E disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Vamos repetir? Eu sou o Senhor que te sara. Deus sara. Deus cura. Eu aprendi isso desde cedo. Eu nasci, os meus pais, eles já eram da igreja. Eles eram da igreja do Evangelho Quadrangular. Não sei quantos sabem a igreja do Evangelho Quadrangular, porque são quatro pontos. Que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Então eu aprendi desde cedo que Jesus Cristo ele curava. E parece que ultimamente estão meio sumidas as curas, né? A cura, assim, só quando vem um grande conferencista e a gente vê as curas. Mas eu quero dizer que Jesus continua curando. Temos casos até aqui na nossa igreja de cura de câncer, não sei se você sabe. Aqui na igreja. Jesus cura. Você crê nisso? Jesus cura. Aliás, sabe quantas pessoas Jesus curou no ministério dele? Alguém fala aí, quantas pessoas? 100? 200? Quantas pessoas? Sabe quantas? Todas. Todas as pessoas ele curou. Não foi ninguém até Jesus que me disse: Senhor, me sara, que ele não curou. Não existiu uma pessoa que foi até Jesus e falou: Senhor, me sara, Senhor, eu estou doente. E Jesus Cristo não sarou aquela pessoa. Existem sim algumas pessoas que foram até Jesus e ficou só na cura do corpo. Parece que não foi além, não era aquilo que Jesus faz. Porque nós vamos entender um pouco que Jesus ele quer fazer mais por nós. Não é só a cura do nosso corpo. Mas Jesus ele curou, pode curar a todos, meus irmãos. E esse Jesus Cristo ele está vivo hoje. Jesus Cristo ele continua curando, e ele quer curar, e ele cura o nosso corpo por completo. Jesus é aquele que pode restaurar todas as coisas, é aquele que faz de novo todas as coisas. Ele é o nosso Criador, foi ele quem criou o homem, e ele em criando o homem, ele conhece o homem como funciona. Ele é o médico dos médicos, ele conhece tudo que se passa nos nossos corpos. Ele conhece, ele pode ver, e ele cura. Jesus ele cura, Jesus ele pode curar. E é interessante o processo de cura de Jesus, porque ele cura o corpo nosso por completo, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Aliás, é interessante, eu fui várias vezes já para a Ásia, e todas as vezes que eu vou para lá, eu torço muito para não ficar doente, porque eu já vi os médicos que tem lá, né? Primeiro você vai, aí você entra lá, tem uns negócios acesos lá, né? Porque parece que o hospital parece um templo, não parece um hospital, né? Porque as pessoas, né, você chega lá, aí não são todos hospitais, né, existem muitos hospitais lá que já tem a medicina, né, avançada, mas tem algumas medicinas alternativas, digamos assim, que nós, os ocidentais, chamam de alternativas, que a gente olha e será que esse negócio funciona mesmo? Né, tem algumas coisas que você olha, algumas medicinas que não são comprovadas pelo SUS, digamos assim. Né? Não fazem parte do rol do SUS, mas é o que a medicina brasileira chama de medicina alternativa. Né? Seja algumas coisas, algumas práticas orientais, alguns banhos, algumas coisas, até práticas que já estão mais avançadas, ainda próximas de comprovação científica, né? Como acupuntura ou outros tipos, né? Mais orientais. Essas coisas que vêm muito orientais. Só que sempre quando a gente chega com essas coisas, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, será que isso daí funciona mesmo ou não? Né? Por quê? Porque a gente sabe que são coisas que não é o remédio que a gente toma e aquilo vai fazer algo no nosso corpo, vai dar alguma reação, assim, um assado, e aí vai curar. Né? Porque se eu estou com dor de cabeça, eu quero tomar remédio para a cabeça. Se eu estou com dor no pé, eu quero tomar uma injeção no pé. Aliás, eu não sei como que um comprimido que eu ingiro pela boca vai tirar minha dor no pé. Eu preferia tomar a injeção direto lá no pé. Né? E às vezes a gente fica assim, será que essas coisas funcionam mesmo? Porque o oriental, ele tem uma visão diferente do ocidental. O oriental, quando vê o corpo da pessoa, a pessoa como assim, não vê só o corpo da pessoa. Por exemplo, se eu tenho uma doença, não é só o meu corpo, não é só a minha cabeça, mas pode ser, são os meus sentimentos também. Né? Por isso que às vezes a gente vê em filme aquelas coisas que a pessoa vai fazer o tratamento e ela fala, você precisa tirar o seu rancor, você precisa perdoar, porque até a medicina já comprova isso, né? Que existem algumas mágoas que a pessoa leva, alguns rancores, que aquilo começa a se somatizar e começa a trazer doenças às pessoas. É, eu lembro que quando eu fiz o meu seminário, o meu professor ele deu uma lista de coisas, assim, falou, olha, esse pecado aqui gera essa doença, esse pecado aqui gera essa doença. Porque existem alguns pecados que geram algumas doenças. E nós, como pastor, médicos da alma, digamos assim, precisamos identificar, né? Às vezes a pessoa está doente e não é remédio que ela precisa. É dobrar os joelhos e pedir perdão a Deus ou às outras pessoas. Porque existem doenças que não estão apenas no âmbito do corpo. Existem doenças que estão, sim, no âmbito da alma e no âmbito do espírito também. Existem doenças da alma que começam a se somatizar. Existem coisas na alma que começam a se somatizar. Então, os orientais, e lembramos que Jesus, ele era oriental. Jesus não era aqueles ocidentais de terno e gravata. Não, Jesus são aqueles orientais, roupão, como a gente vê lá, né, aqueles árabes lá. Jesus era oriental. Né, e tem essa visão de que o corpo, ele é um corpo completo. Corpo, alma e espírito. Não existe esse negócio de remédio só para dor de cabeça. Não, vamos tratar tudo, vem aqui. Né? Porque a gente tem essa tendência, ah, eu tenho dor, mas só na cabeça. Não vou tomar outra coisa, não. Não, Jesus, ele quer curar por completo. Jesus, ele cura, sim, as doenças do corpo, mas Jesus, ele cura muito mais coisas. Jesus, ele cura, sim, o corpo. Né? Nós vemos aqui homens, até pessoas que tiveram doenças terríveis, né? Cego de nascença. Não existe remédio para a cegueira de nascença. Né? Pessoas que nasceram com a mão atrofiada. Existe algum remédio que faz crescer a mão, você já viu? Não existe. Jesus, ele curou aquelas pessoas. Jesus, ele cura. Mas não é somente o corpo que Jesus cura. Jesus também tem o poder de curar o nosso interior, curar o nosso caráter. Você já viu lá no mercado chá para curar mentiroso? Chá para falsidade, você já viu? Ah, como eu queria dar esse chá para algumas pessoas. Né? Chá para gente falsa. Dá um chazinho aí, querido. Né? Ô, irmão, toma um chazinho. Né? Chá para o pecado. Não tem. Não adianta ir na farmácia e querer mudar o meu caráter. Não adianta eu querer ir na farmácia para consertar algo que está dentro de mim, dentro do meu corpo. Mas remédio nenhum tem o poder de fazer isso. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Somente Jesus pode mudar o nosso caráter. Somente Jesus, ele pode mudar homens e mulheres. Né? Tem o ditado que diz, pau que nasce torto, morre torto. E é verdade mesmo, mas Jesus, ele pode fazer nascer de novo. Ele pode brotar um homem, uma mulher que sejam retos, que sejam justos diante de Deus. Jesus, ele pode curar o caráter. Jesus, ele pode curar. E ele tem esse poder. E também o nosso coração. Jesus, ele pode curar o coração. É interessante que na Bíblia, sempre quando fala para a palavra coração, né, senão a gente pensa que Jesus, ele é um cardiologista. Não, Jesus, ele cura o coração, não apenas o coração físico, mas o coração do humano. Né? Aquele coração que está dentro de nós, os nossos sentimentos, Jesus, ele pode curar. As pessoas que têm o seu coração partido, o seu coração ferido, não adianta ir no cardiologista, não. Né? Não adianta ir no cardiologista falar, pastor, doutor, eu estou com o meu coração partido. Né? Aquela menina me deixou, minha namorada me deixou, não adianta. Mas Jesus, ele olha os nossos sentimentos. Jesus, ele sabe o que a gente passa. E ele tem o poder para curar até mesmo uma mágoa antiga, algo que seja um ressentimento. Jesus, ele pode curar. Mas algo muito interessante nesse texto nós vemos também, que nós lemos, que a cura de Cristo, ela tem um propósito nas nossas vidas. Jesus não apenas cura como um médico cura, porque se eu tenho uma doença, você pode ter uma doença, você vai até o médico e você fala, olha doutor, eu tenho essa doença assim, assim, assim, e o médico vai puxar lá, vai os seus instrumentos, vai começar a te medir, vai falar, diga 33, você vai lá, ele mede você, ausculta você e vai começar a te examinar, talvez um exame de sangue, e aí depois ele vai olhar o laudo e vai te passar algum remédio, você vai, toma um remédio, tá bom, dá um retorno. Depois de um mês, olha, agora tudo bem, pode ir para casa, e você nunca mais é aquela pessoa. E você está curado, você foi curado, e está tudo bem, agora você pode continuar a sua vida do jeito que está. Jesus não é assim. Não é para isso que Jesus cura. Aliás, a cura e qualquer coisa que Jesus faz na nossa vida, não é com esse intuito de que eu vou sair do meu deserto e agora eu vou para um lugar bom. Não, Deus, ele é aquele que tira a gente da nossa região de conforto. Não foi para isso que Jesus curou. Olha lá um outro texto em João, capítulo 9, versículos 1, 2 e 3. A cura de Cristo, ela tem sim um propósito em nossas vidas. João, capítulo 9, versículos 1 a 3, diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja, não é a obra de Deus. Porque Jesus não podia fazer uma obra só e curar ele. Mas são as obras de Deus que deveriam se manifestar nele. Ou seja, Jesus, ele tinha um propósito naquele cego de nascença, naquele cego que ele também curou. É que ele começasse a fazer as obras de Deus. Assim aconteceu com a sogra de Pedro. Olha o que acontece quando ela, vai, quando ela é curada. Olha lá o versículo 15 novamente. Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A sogra de Pedro, quando se levanta, quando ela é curada, ela passa a servir a Jesus. Meus irmãos, Jesus, ele nos cura sim, mas depois que Jesus cura, depois que Deus nos cura, ele quer fazer algo através de nós. Depois que Deus, ele age nas nossas vidas, ele quer fazer mais do que isso nas nossas vidas, né? E é, seria mais ou menos assim. Quem aqui já tomou água num copo sujo? Quem gosta de tomar água em copo sujo? Pega um copo de vidro, vai lá no barro, dá uma chafurdada no copo, aí só tira o excesso assim, né? Chacoalha a mão para tirar o excesso, aí vai lá e enche com uma água mineral e bebe. Você faz isso? E copo furado? Quem já bebeu água em copo furado? Só se for sem querer, né? Porque você já dá a primeira, já baba tudo e para, tal coisa errada, não tá bom. Meus irmãos, Deus, quando Ele quer agir através das nossas vidas, e a palavra de Deus fala que nós somos vasos, instrumentos nas mãos de Deus, vasos com os quais Deus, Ele quer derramar a sua graça, e Ele fala, rios de águas vivas vão fluir. Deus, Ele não quer trabalhar em copo sujo. Deus não quer trabalhar em copo furado. Por isso que Deus perdoa, por isso que Deus limpa, por isso que Deus purifica, por isso que Deus cura, porque Ele quer que nós sejamos perfeitos para fazer a sua obra. É por isso que nós somos curados, é para fazer as obras de Deus. Por isso que Jesus, Ele nos cura, por isso que Ele se deu por nós. Olha o que diz Tito capítulo 2, versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial seu, zeloso de boas obras. Ah, meus irmãos, é para isso que Jesus, Ele nos cura, para isso que Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas, é para isso que Jesus, Ele quer agir em nossas vidas, é para que nós estejamos limpos, estejamos purificados, estejamos sãos para fazer a obra. É para isso que Jesus nos cura. Assim foi com a sogra de Pedro, ela entendeu isso. Assim que ela foi curada, ela passou a servir a Jesus. Mas não foi assim com todos que aconteceu na Bíblia. Por exemplo, quando Jesus foi certa vez curar 10 leprosos, apenas um voltou para adorá-lo. Os outros apenas receberam a cura de Jesus e foram embora. Não se ouve mais falar deles. Mas Jesus, quando nos cura, Ele nos cura. E Ele nos purifica, e Ele nos perdoa, e Ele transforma, e Ele faz um milagre em nossas vidas, para que nós possamos fazer as obras de Deus, para que nós possamos continuar testemunhando dEle, fazendo as obras de Deus. Jesus, Ele cura. Ele continua curando hoje, não importa a doença que nós tenhamos. Eu não sei se você tem algo em sua vida que precisa ser curado. Talvez você fale, não, pastor, eu estou bem de cura. Ou talvez realmente você tenha algum problema de saúde grave. Ou você pode dizer, não, pastor, eu não tenho problema nenhum. Aliás, graças a Deus, tenho um plano de saúde que é muito bom, né? Estou tranquilo nesse quesito saúde, eu estou tranquilo. Mas eu gostaria de refletir com você a maneira oriental, não a maneira ocidental. Talvez você não esteja sentindo nenhuma dor de cabeça, nenhuma pressão alta, ou alguma suadeira, alguma dor em algum lugar do seu corpo. Mas nós devemos lembrar, como o próprio Jesus fala, que existem partes do nosso corpo que precisam também ser curadas. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 15. Mateus capítulo 15, versículos 18 a 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha o que Jesus está falando. O meu corpo, a minha mão, a minha higiene pessoal, isso que a gente diz de medicina ocidental, remédio, essas coisas, não é isso que vai me contaminar. Existe algo muito pior. E isso está dentro do meu coração, é isso que contamina. É esse o foco infeccioso que precisa ser curado. É o nosso coração, é isso que acaba infecciando não somente a nós, mas a outras pessoas. Isso acaba contaminando não somente a nós, mas é uma doença infecciosa. que é um pecado. Por quê? Porque ele sai da nossa boca, ele sai do coração, ele procede de nós, e ele começa, e ele pode ter o poder de atingir outras pessoas, assim como uma doença infecciosa. O pecado, ele tem esse poder de sair de nós e atingir também outras pessoas, né? Você já viu alguém tossindo com gripe para cima de você? Você fala, sai para lá, não quero isso. A mesma coisa, o pecado, vem alguém querer agir com alguma coisa, com o pecado, e nós, não, não quero isso para mim, não. Será que, apesar do meu corpo estar são, será que meu coração ainda não precisa ser tratado por Deus? Será que não existe algo ainda em meu coração que precisa ser curado por Jesus? Jesus, ele cura, é isso que Jesus quer curar. Jesus, ele olha. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que Deus, ele olha o nosso coração. Jesus está olhando, ele conhece as nossas vidas e ele tem esse poder de curar. Nós devemos lembrar, Deus, ele tem o poder de transformar a minha vida. E se eu quero que essa doença, seja no meu corpo, seja na minha alma, seja algum ressentimento que eu tenho com alguém já há muito tempo, Jesus pode curar. Jesus, ele tem o poder para curar. E que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos sempre crer nessa cura de Jesus nos desertos da nossa vida. A minha oração é que você creia sempre que Jesus, ele pode curar. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele pode curar você.